respondi sobre a terra. Tudo que eu vivi foi na terra. O que eu aprendi vim da terra. Vou pra terra de aqui. Disco de sons, eu do céu. Revisitas de quintal. Este mundo a transbordar de injustiças, casamentos e contestações e presidentes sem ligar. E eu respondi: sou da terra, tudo o que eu vivi nem sempre sonhei. Certeza que eu aprendi vim da terra, vou pra terra e a mim. Crianças a chorar, de promessas, armamento e revoluções, de dinheiro a mandar.

Yeah, yeah, la la la. Yeah, yeah, la la la. Porque o sonhava. Olha. céu, não pude responder. Vejo o mar nos teus olhos, ao contar-te velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. Se tudo dá, tu estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Por que não vamos unidos? Por que não vamos ficar na aventura dos sentidos?

ultrapassar. E o som de um carro numa curva só me leva a derrapar. Já me está a transtornar a voz do crime. Falou-me assim, a paz do crime, sonhador, a voz do crime. Falou-me assim, a paz do crime, yeah.